Kabocegi! Veio feito nuvem numa ventania, cheia de paixão, tarde de verão, chovia. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz, fera fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meus nervos, sentimento alado, senti minar na pele, transpirar de leve pecado. DJ Rebelde! Teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduzir. Bora dançar, bora recordar, vai! Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos. Ou nuvem, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. DJ Rebelde, regar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor. Agradecer meu parceiro DJ Daldo. Mais uma sexta-feira retrô aqui no Botiguinho. Valeu, DMG! Sentimento alado. E a gente já metendo ficha, hein? Senti minar na pele, transpirar de leve pecado. Edilson já tá por aqui também, já chega, Edilson. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos seduziu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão. DJ Rebelde Saudade. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento. Deixa eu abraçar a minha igreja amiga Vanessa, Soraya e o Ademio. Todos já curtindo, muito aqui. Fica à vontade, hein? Vamos lá! Amor de primavera em chuvas de... Amar você, a vida foi quem quis assim. Eu te amo, isso eu não sei mais mudar. DJ Rebelde. Amar você, segredo do meu coração. Amar você, é toda minha ilusão. Eu te amo, faz parte de mim te adorar. Os meus amantes, já na área. Amiga Soraya, a Suzy Aneia, na luz da lua teu olhar, marcando presença, vamos lá! E pedindo teu abraço aqui, é assim que eu sei gostar. os amantes da saudade. Amar você, foi o que batei pra mim. Amar você, a vida foi quem quis assim. Eu te amo, e isso eu não sei mais mudar. Saudade, tá bem com a gente hoje aqui no Botiquim. Valeu, nego! Como eu sou, e aí, Mapinha? Do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Mapinha da empresa. Vidros e reformas. E aí, Mochiguinho? Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. E tudo? Tudo é loucura, tudo é paixão. Sabadão nós estamos na quadra da prefeita, versão dos namorados, na quadra da prefeita, amanhã sabadão, hein? Domingo é Porto de Marés e segunda Palácio dos Mares, é a agenda retrô. DJ Rebelde. Olá, Cláudio Ramos. Amigos lá da CEASA com a gente. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. DJ Rebelde. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Eu não tenho medo

está sempre em sua vida. DJ Rebelde!